nós vamos estabelecer entre nós 21 dias de jejum e oração. Primícias de um novo tempo, de uma nova temporada na nossa vida. Vamos dar ao Senhor, tanto no jejum, como na oração, como em algumas alterações da nossa agenda, do nosso dia a dia, vamos dar ao Senhor a honra de primícias. Eu desafio o Senhor, com toda humildade, mansidão, amor, sinceridade. Eu desafio o Senhor, eu quero ver isso na minha vida. Eu quero receber uma porção, não apenas de bênção, mas de crescimento espiritual, vivendo na minha carne o princípio dos primeiros frutos. Eu quero, Senhor. Nós vamos trazer no altar do Senhor uma oferta especial, como oferta de primeiros frutos. E você vai separar os melhores grãos. O bom agricultor não planta os grãos mais ou menos. O cordeiro que era imolado tinha que ser o cordeiro perfeito. E o Senhor diz, não traga o manco, o coxo, o cego. Não ofereça ao teu Deus o mais ou menos. Porque se você fizer isso ao governador, ele não vai aceitar de ti. Também assim, Deus não aceita o mais ou menos. O Senhor quer o melhor. Não é porque ele é exigente, é porque ele não pode fazer nada com o que é mais ou menos. Mas com o que é primícia, ele pode fazer tudo. Senhor, eu vou trazer uma oferta ao Senhor. E é uma oferta significativa. É um valor que eu não imaginava. É uma expressão que eu não imaginava. É de uma forma que eu talvez não faça normalmente. Eu vou trazer e vou colocar no teu altar como oferta de primeiros frutos. E eu quero ver esses frutos, Senhor, se multiplicarem em algo na minha vida nesses próximos dias. Senhor, eu vou trazer no teu altar o dízimo do que o Senhor me deu nesta semana, de toda a minha renda, do meu salário, dos meus rendimentos, do que eu ganhei, entendendo, Senhor, que eu estou pondo no teu altar primícias. Vamos também celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar aqui os irmãos que vão servir a ceia. Quero pedir que você ore ao Senhor nesse momento. Tenha um tempo conversando com Ele. O mínimo que nós podemos fazer é dizer, Senhor, me ensina mais de Ti. Eu estou ouvindo a Tua palavra, eu creio na Tua palavra. Me ensina mais de Ti. Me ensina os Teus caminhos. Eu quero resgatar na minha vida, Senhor, um temor, uma solenidade, um respeito, uma consideração, um valor nunca visto antes para algumas coisas do teu reino. Que vão mudar, afetar minha história, minha vida. Há uns dias atrás uma irmã nos procurou e disse, Deus me disse que Ele não quer o meu dízimo. E ela começou a contar o que Deus estava fazendo na vida dela. E como ela estava entendendo. Deus dizendo a ela, eu não quero assim não. Assim eu não quero não. Porque Deus não quer dinheiro. Embora o dinheiro seja administrado pelos homens nessa terra, como a Bíblia diz. Embora nós tenhamos na vida da igreja inúmeras coisas terrenas que são sustentadas por dinheiro. E são as nossas ofertas e os nossos dízimos que cobrem isso. A Bíblia diz que nos céus o Senhor recebe como oferenda, como incenso, como culto, como decreto, como documento de que todo o resto também pertence a Ele. de que somos pessoas de aliança. E nessa noite nós queremos dizer, Senhor Jesus, nós não queremos apenas mudar de posição, nós queremos mudar de condição, cada dia mais. Nós já deixamos o Egito, e se alguém está aqui hoje e ainda não deixou o Egito, talvez nem entenda tão claramente o que é isso, mas Senhor, se alguém está aqui e não foi salvo ainda desta forma, será. Mas Senhor, muito mais do que isso, nós queremos mudar de condição. Eu não quero viver como eu vivi até ontem, Senhor. Eu quero ser alguém mais santo, mais correto, mais cheio de Ti, mais cheio da Tua luz, da Tua vida, da Tua glória, mais vitorioso, mais abundante. E para isso, Senhor, eu aplico na minha vida a lei imutável, o princípio divino dos primeiros frutos, que é tão poderoso que foi usado pelo Senhor em Jesus. Ele se fez primeiro fruto. E assim eu quero viver, Senhor, com o meu tempo, com os meus dons, com os meus talentos, com o meu conhecimento, com a minha disposição, com a minha energia, para Jesus, para o reino de Deus, para os meus irmãos, com o meu dinheiro, com o meu salário, com o meu coração, com minhas lágrimas, com o meu canto, primeiro para Jesus, para Jesus. Se você toma posse disso, se você reconhece que há uma palavra que Deus liberou sobre você, está chegando no seu espírito, e que ela vai afetar a tua vida, está mudando, gerando transformação, e que você vai aplicar o princípio dos primeiros frutos na sua vida, em tudo, coloque-se de pé. Declare isto colocando-se de pé. Levante a sua voz e louve a Ele. Há 2008 anos atrás, Jesus, o pão puro, o cordeiro imolado, executava tudo o que era necessário e tomava as chaves da morte e do inferno e subjugava Satanás debaixo dos seus pés, como havia sido prometido lá no Éden, e pisava-lhe a cabeça e decretava: você está vencido, o teu fermento não tem poder, e eu levanto um povo que anda, vive e caminha comendo alimento sem fermento, para adotar um modo de vida dentro da lei do princípio espiritual de primeiros frutos. Tudo é para o Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele é o adorado, Ele é o honrado, o glorificado. E eu decido na minha vida, não só apenas mudei de posição, eu estou mudando de condição. Se antes as coisas do Egito, as coisas do mundo é que me ocupavam, a partir de hoje é Jesus a primícia da minha vida. Por isso, para Ele, as primícias da minha vida. Nós te glorificamos por isso, Senhor. Nós renovamos esta aliança que temos contigo. Nós reafirmamos esta verdade em nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos sendo libertos, Senhor. Mais libertos ainda do Egito que estava dentro de nós. Para viver a tua graça, a tua luz, teu reino. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Quero pedir que esses irmãos tomem nas mãos um pão. O pão é o produto imediato do trigo. O pão é o elemento que simboliza o trigo que foi amassado, moído, esmagado. Desde a saída do povo no deserto, a saída do povo do Egito, eles passaram a se alimentar de pão asmo. numa declaração de que eu não quero a cultura do Egito, eu quero a cultura do reino de Deus. Eu abro mão de ser diferente de todos à minha volta, para honrar a Jesus. E não significa que você vai passar vergonha por não poder comer pão da padaria mais. Vivemos nesse mundo. Mas significa que no meu espírito não há lugar mais para outro alimento, senão Jesus. Se você tem televisão em casa, use a televisão para se alimentar de Jesus, se é possível. Não significa que você não pode ligar a televisão em casa. Significa que o primeiro alimento, o abundante alimento, tem que ser a palavra de Deus. Teu modo de vida, tuas linhas de raciocínio, as palavras da nossa boca, as atitudes diante de qualquer circunstância dessa vida, tem que ser absurdamente, loucamente coerente com a palavra de Jesus. Por isso o Senhor diz: avalie, pois, o homem a si mesmo. Porque tem que discernir o corpo. Eu quero discernir isso, Senhor. Eu quero entender isso. Se você não compreende isso, se você não é membro da igreja, se você não foi batizado, nem participe da ceia. Mas o Senhor diz: avalie o homem a si mesmo. E coma. Senhor, eu me avaliei e eu entendi. E eu creio e eu tomo posse. Eu quero isso para a minha vida. Me ajuda neste dia, nesta semana, neste mês. Me ajuda, Senhor, a aumentar minha intimidade contigo. A mudar minha dieta alimentar espiritual. Me ajuda a honrar o Senhor. Teu corpo, a igreja, tua palavra. Senhor, nós tomamos posse disso. E este pão que é consagrado para este ato, separado do uso comum, representando o teu corpo, Senhor, é o que queremos comer todos os dias. Ajuda-nos a desligarmos toda fonte de outro alimento, Senhor. Ajuda-nos a mudar a nossa dieta. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos uma aliança de primícias com o Senhor. Não queremos apenas a Páscoa, não queremos apenas a tua morte, não queremos apenas a mudança de posição, nós queremos a mudança de condição. Por isso decidimos, Senhor, renovar esta aliança com o Senhor. E queremos passar o restante deste mês nos alimentando mais de Ti. Queremos passar estes próximos 21 dias nos alimentando, Senhor, intensamente de Ti. Nós vamos, Senhor, inclusive eliminar os alimentos físicos como um sinal de que queremos comer alimento mais puro. Recebe isso, Senhor, no teu altar. Recebe essa nossa aliança de que queremos comer mais da tua palavra. E assim nós comemos, Senhor. Ingerimos este pão, que se torna este ato profético dentro de nós. É o Senhor Jesus dentro de nós. Amém, Senhor.